Vai, do voo 69. Vem, ó. Felipe Maia e o Caçula no beat. Chama, filho, vem. Atenção, senhores passageiros. Oito moleque, todo mundo solteiro, pai. Oito moleque, todo mundo solteiro. Oito moleque, todo mundo solteiro, pai. Oito moleque, todo mundo solteiro. Oito moleque, todo mundo solteiro. Ele vai botando, botando, vai tudinho. Ele vai botando, botando, vai tudinho. Eu vou botando, botando, tudo no escuro. Que eu vou botando, botando, tudo no escuro. Ele vai botando. Atenção, atenção, atenção, passageiros, atenção, atenção, passageiros, vai! Turbulência, todo mundo solteiro, ó, ó. Vai, turbulência, todo mundo solteiro. Vai, vai, turbulência, todo mundo solteiro, ó, ó. Turbulência, todo mundo louco, solto, vai! Aí, Dani, essa aí tá com o maior cara de top 10, hein? Felipe Maia, Caçula, sentiu? Cheiro de sucesso de novo. Vai, vai, vai. Ele vai botando, botando, vai tudinho. Ele vai botando, botando, vai tudinho. Eu vou botando, botando, tudo no escuro. Eu vou botando, botando, tudo no escuro. Ele vai botando, botando, vai tudinho. Ele vai botando, botando, vai tudinho. E atenção, atenção, atenção, passageiros, atenção. Atenção, passageiros, vai! Turbulência, todo mundo solteiro, ó.